Ora, essa era a altura em que ouvíamos um Estrela da Tarde, bem domingueiro, bem tristonho. Ah, nada disso. Este Estrela da Tarde é muito mais divertido e animado. Aos domingos, à uma da tarde, a locutora Estrelinha traz-lhe Estrela da Tarde, um espaço com música bem mexida e com um ritmo muito animado. Aliás, vai estar em boa companhia com a locutora Estrelinha. Este é o Estrela da Tarde, todos os domingos, às 13 horas, com a locutora Estrelinha, aqui mesmo, na sua Antena Web. Sábado à noite é para curtir, dançar, bater o pé, levantar poeira, abanar o capacete. Enfim, faça o que fizer, fique ligado em Record Club, um programa da Rádio Record com a apresentação de Alexei Romeo, de sábado para domingo, à meia-noite, na Antena Web. Porque a Antena Web deseja ser mais a sua rádio e aproximar-se cada vez mais de si... Apresenta Panorama Agrícola, um programa diário de segunda a sexta-feira que lhe traz algumas dicas e notícias que de certo vão ajudar e orientar no seu dia-a-dia. Panorama Agrícola, um programa da EPAGRI de segunda a sexta-feira, às 20 horas, aqui na Rádio Antena Web. Tocam agora as melhores músicas em Inglês. For some time I'm searching for your love, with a tune that's something I remind you of. When I feel the turning of the sun, every moon has something that I'm dreaming of. We can sail and sail as one. By the time we reach the sun, when hope will guide my way, I'll hear you say, you were all that I want, you're more than this. You've been gone on your crystal ship, 'cause I'm standing on the shores with a wind and a kiss. You were all that I want, you're more than Oh, ligado na sua antena web.

What the- just for fun and nothing meant. If you don't like the company, let's just do it, you and me.

won't you?